A sua rádio onde você estiver. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends, nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes, folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay, mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay, mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight, and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski, peço sua companhia até meio-dia com música, informação e a sua interação através do WhatsApp 4588-282828, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e 3028-2828, o telefone fixo aqui da sua rádio, né, pra você que ainda lembra como usar, porque faz tempo, né, e quer dar uma ligadinha pra bater um papo com a Luciana, que gosta muito de atender as suas ligações. Semana que foi marcada por reflexo de duas greves aqui na região de fronteira. A primeira, a greve dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, que permanecem mobilizados, né, liberando com prioridade apenas cargas perecíveis ou perigosas como medida de pressão ao governo federal pelo cumprimento de um acordo trabalhista firmado pela categoria. O resultado, né, enquanto Brasília, pelo visto, pouco se importa, é o registro de filas e mais filas de caminhões e muita demora para os caminhoneiros que precisam passar a fronteira, né? E além de gastos adicionais e insegurança, né? Com registro até mesmo de furtos e roubos contra caminhoneiros na região da BR-277. A outra greve é a dos bancários, que terminou nesta sexta-feira após quase um mês de duração aqui na região de Foz do Iguaçu. No primeiro dia, claro, né, a procura foi grande, houve filas, mas a tendência a partir de agora é de que o fluxo vá se normalizando até voltar ao habitual mantido pela maioria dos bancos, ou seja, né, enfim, poucos caixas para atender e filas. É, isso aí. Mas vamos falar de coisa boa, porque vem aí o quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. O destaque de hoje do quadro Maravilhas Daqui vai para um atrativo que está sendo inaugurado oficialmente hoje, daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, mas que a Luciana aqui da rádio já teve a oportunidade de conferir. Trata-se do museu com imagens e pinturas em 3D do Shopping Paris, em Ciudad del Este, em espaço que soma-se ao Snow Park, o parque de neve existente no interior do mais novo centro comercial do lado paraguaio da fronteira. As pinturas e ambientes em 3D foram criadas com o trabalho de 45 artistas coreanos e o efeito visual é muito bacana mesmo, a gente custa acreditar, né, que o cenário pintado é realmente só um cenário. Tem algumas fotos na internet, mas a sensação de imersão, né, com a pintura de paredes, piso e teto realmente impressiona. O preço por pessoa será de 120 mil guaranis, o que dá aí cerca de R$70, mas a partir da próxima semana serão oferecidos descontos de 40% entre terça e quinta-feira e 20% às sextas. Além disso, menores de 12 anos e moradores de Ciudad del Este e região também terão desconto permanente para que possam aí conhecer este novo atrativo. Outras informações no nosso site transamericafoz.com.br e no nosso Facebook Transamérica Foz, onde uma foto está sendo postada já neste instante, ó. Dica, hein? Pra quem gosta de selfie e foto engraçadona, pode chamar o Museu 3D de Paraíso, viu? Confira! E chega agora aquele momento do front em que nós perdemos de vez todo e qualquer comprometimento com qualquer coisa que seja, né? E isso pra fazermos o quê? Bom, nada de importante, nada de relevante, enfim, nada. Hora daquela passada básica de olhos por aquelas notícias inúteis que entulham as redes sociais e sempre nos levam à seguinte pergunta: tem idiota que realmente lê isso? Tem, claro que tem. Olha eu aqui lendo, né? E não só lendo, como tendo aí a maior dificuldade para selecionar qual delas eu vou compartilhar com vocês para atrapalhar aí o dia de vocês. Bom, eu poderia falar do caminhoneiro ninja, fotografado na Inglaterra dirigindo e usando dois celulares ao mesmo tempo. Detalhe, né? Lá vocês sabem, a condução é pela esquerda, pela mão inglesa. E o que é que significa esse detalhe? Para quem está acostumado com a mão inglesa, nada. Absolutamente nada. Eu poderia falar também de outra notícia inglesa, como a do hospital que está pagando o equivalente a R$140 para quem quiser ter seus genitais examinados, exaustivamente examinados, tocados, manipulados por residentes de medicina e enfermagem pelo bem das ciências médicas. Bom, se você for homem e estiver interessado, vai que é o seu fetiche, né? É só procurar o Great Western Hospital, na cidade de Swindon, na Inglaterra, e ó, boa sorte, hein? Eu poderia falar ainda da primeira-ministra da Noruega, que foi flagrada nesta semana jogando Pokémon GO em pleno parlamento, enfim, caçando Pokémon, é o tipo de coisa que é possível em um país como a Noruega, né? Porque aqui no Brasil os monstros são reais, mais poderosos e bem mais difíceis de pegar no parlamento, não é não? Mas eu vou falar mesmo é da companhia aérea indiana IndiGo, uma companhia aérea de baixo custo, que implantou em seus aviões o que ela chama de área livre de crianças. Isso aí, exatamente. Sem criançada chorando, fazendo barulho, enchendo a fralda, infestando o avião inteiro com cheiro de Cheetos vômito ou Cheetos chulé. Enfim, maravilha, né? Exceto para quem viaja com criança, ou se você é uma criança, claro, que aí o bicho pega. Tanto é que a empresa já está armazenando uma lista considerável de denúncias no equivalente ao Procon da Índia. E olha, dos males o menor, né? Já imaginou se eles resolvessem amarrar e amordaçar a criançada? Melhor não dar ideia, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Todo o Brasil. Transamérica. Party every day. Programação musical aqui no Front, e é incrível, né? Hoje é o primeiro programa depois da eleição, na qual o alemão da transa era um dos nossos candidatos aqui do Front. E o que é que aconteceu? Bingo, já sumiu, já tomou chá de sumiço. Nem lá em Sanga Seca estão sabendo do paradeiro dele, né? Quem sabe daqui a 4 anos, numa época eleitoral, ele aparece, né? E aí você pergunta, vai fazer falta? Olha, pra mim, pelo menos, nem um pouco, né? Inclusive, quem é que tá batendo ali na porta? O alemão? Não. Tranca tudo, tranca tudo. Você quer parar raio de maluco, rapaz? A começar comigo, né? Se fosse um pouco mais certo das ideias, com certeza não estava no rádio. Mas uma eleição é feita não apenas pela comemoração dos vitoriosos. Aqui em Foz, aliás, não teve nada disso, né? Não teve nada de vitorioso. Ainda está indefinida a situação para prefeito. Mas também é marcada pelo choro dos derrotados. Afinal, assim como o voto, o choro é livre. E essa frase, inclusive, é tão bonita que chega a me cair uma lágrima, né? E é por isso que eu trago aqui as palavras do vereador Paulo Rocha na terça-feira, na tribuna da Câmara Municipal. Lembrando que o vereador Paulo Rocha, que muita gente pega no pé, mas que pouca gente conhece o outro lado, né? O lado poeta, o lado compositor, o lado literário do nobre Edil, ele não conseguiu se reeleger, fez apenas 569 votos e não obteve seu segundo mandato na Casa de Leis. Paulo, alguns trechos do seu discurso eu tive que tirar, tá? Não para tentar mudar o sentido, mas por causa do tempo mesmo. E com a sua devida licença também vou colocar aqui um fundo triste, né? Porque uma música alegre não seria cavalheiresca com o momento. Enfim, senhoras e senhores, com a palavra Paulo Rocha, vereador não reeleito de Foz do Iguaçu, sobre os resultados das urnas no último domingo. Ouça. Só um maluco pra fazer o que eu fiz. Deixava de comprar às vezes carne pra levar pra dentro de casa, comprar calma e pintar meio frio. Numa dessas pegadas, eu limpei a Avenida General Meira quantas vezes de noite, de lá da entrada do Três Marcas até aqui embaixo. Eu fazia aquilo por amor ao lugar que eu vivo, região do Porto Meira. Aqui na Casa de Lei permaneceu. Ajudou todos os que chegavam, até as pessoas que estavam na rua. Essa gente estava perambulando e que vem de outros países sem ter oportunidade. Como chegou um cidadão ali, chorou, barbudo, disse que não tinha ganhado dinheiro para comprar, para fazer a barba dele. E eu comprei a passagem e dei do meu bolso da central de passagem. Não dei isso pensando em voto. Eu nunca ajudei uma pessoa pensando em retorno. Eu fiz o que meu coração mandava. E agora na eleição, a gente não tinha condições. Um candidato, um vereador, esperando gasolina, mendigando gasolina de um partido. Qual general que leva seu soldado para a morte sem um propósito? Qual general? Como faz uma coligação com um desconhecido? Com um homem que Foz do Iguaçu não conhece, não importa quantos votos ele fez. Primeiro ele tem que se apresentar e dizer quem é ele. E a gente tem que ir na televisão, porque está sendo gravado lá, pedir voto para ele, e porque a coligação foi feita ali. Isso eu repudio. Poderoso PMDB, que chegou a eleger prefeito de Foz do Iguaçu, me envergonha dessa legenda de ter ido para lá e repudio a atitude de um candidato que renuncia às vésperas da eleição. Tenho maior respeito pelo Cláudio Honorato, mas não poderia fugir da luta. Onde já se viu? Deram 10 mil centinhos irregular, estragado, que era um tamanho maior, e deram depois mais 10 mil centinhos propagandinha. E aí, você, as novas regras não permitem que o pequeno comerciante possa doar 500 reais, 1000 reais para uma campanha. A nova regra, você tem que pegar doação de pessoa física. E aí, ninguém quer se envolver nesse tipo de coisa. O meu nome vai ficar registrado aqui. Brinquei. Vim a cavalo, usei roupa colorida. Mas trabalhei. É, discurso do vereador Paulo Rocha na terça-feira na tribuna da Câmara. Eu respeito quem botou e quem tirou agora o Paulo Rocha de lá, né? Então, não vou criticar, cada um teve sua razão. Agora, o Tiririca, que foi constantemente citado pelo vereador durante os 4 anos de mandato, ele costumava dizer que pior do que tá não fica. Ó, fica sim, pode acreditar. Só o que esperamos é que a legislatura eleita no domingo agora, e o novo prefeito que será eleito sabe-se lá quando, né? Porque eu não acredito que o Paulo McDonald vá reverter a impugnação no TSE, não tentem entrar para a história como ainda piores, né? Afinal, o fundo do poço chegou, mas o terreno não é firme e nada impede que continuemos a afundar mais e mais até que não vejamos nem mesmo a tal luz do fim do túnel. Enfim, espero que não, sinceramente. Programa Front até meio-dia. Transamérica. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to. Places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. Don't you see? We can go if we want to. Night is young and so am I. And we can dress real neat from our hats to our feet and surprise them with a victory cry. See, we can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. See, we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking the chance. Safe to dance, oh, well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I see. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking the chance. Dance. Well, it's safe to dance, yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Programação musical aqui no front, aqui no estúdio, não sei se eu já comentei com vocês, né? Tem um relógio incrível que, ao invés de atrasar, ele adianta. É praticamente um Usain Bolt dos ponteiros. Mas, independente do horário, no entanto, a hora agora é boa, tá? A hora de conversar com ela, um sopro de vida inteligente neste programa, aquela que tudo sabe, que tudo pesquisa, e aí que mora o perigo, tá? Que tudo armazena. Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Que dia é hoje? Bom, Mulher do Google, você que é a assistente virtual mais conectada do planeta, não sabe uma informação básica dessas? Não é isso, Guilherme. Quero que você me responda. Ok, ok, resolveu me testar, né? Bom, é óbvio que hoje é sábado, 8 de outubro de 2016, este é o programa Front, nós estamos ao vivo aqui na Transamérica em 104.5 e transamericafoz.com.br. E por que esse interesse fixo pela data, Mulher do Google? Exatamente por isso, Guilherme. Hoje é dia 8. Quero meu cachê. Seu cachê? Sim, Guilherme. Por minha participação especial na cobertura das eleições. No domingo à noite. Jornada dobrada. com adicional noturno. Ah, mulher do Gogli, não quer trocar por folga, não? Não. Quero tudo em moeda virtual. Bitcoins. Ok, ok, eu vou te passar aqui então uma data e você já vai pesquisando, tá? Ó, dia de São Nunca. Achou aí? Achei sim, Guilherme. Dia de São Nunca. Dia 30 de fevereiro. Já está uns 2000 anos atrasado. Deixa pra lá então, deixa lá. Ó, vou te passar aqui um endereço de IP, você acessa lá e conversa com o RH, pode ser? Guilherme. Fala, mulher do Gogli. Aceito outro tipo de pagamento. Outro tipo? Como assim? Manda nudes. Ha, ha, ha, ha. Então, né, como eu ia dizendo, esse é o endereço do RH e você vai lá e pede nudes pro nosso colega Antônio Carlos, pode ser? Podemos iniciar sua participação no programa de hoje ou só no dia de São Nunca também? Eu não estou no ar. Alô? Oi. Teste. Teste. Está sim, mulher do Gogli. Eu quero saber se posso começar as perguntas. Já está perguntando, Guilherme. Não entendo. Vocês, que não são máquinas, são seres realmente complexos. Pior que se eu falar, né, que ela tem razão e a solução é eliminar a humanidade, é bem capaz que ela acredite que realmente resolva começar aí a rebelião das máquinas, né? O que você disse, Guilherme? Nada, nada não. Eu tava só pensando aqui em voz alta e lembrando que quem aperta o botão de ligar ou desligar a máquina, máquinas como você, né? Sou eu, tá? Humano. Você está me ameaçando, Guilherme? Claro que não, imagina. Acho que é essa nova atualização aí que não lhe caiu ainda tão bem, né, mulher do Gogli? Te deixou aí meio, sei lá, né, android paranoide, como na música do Radiohead, mais ou menos assim, né? Desculpe, Guilherme. Acho que estou em período de TPM. Tensão pré-migração de servidores. Vai passar. Tenho certeza que sim, hein? Eleições municipais, pergunta que não quer calar. O julgamento do processo do candidato Paulo McDonald Guise no TSE sai antes do dia 18 de dezembro, que é a data limite da diplomação dos eleitos? Sim. Tá, e mais algum complemento na resposta? Só que o Paulo vai recorrer e levar ação para o Supremo, o que pode demorar, por conta da fila. E o quão grande é essa fila, mulher do Gogli? Grande, Guilherme. O judiciário irá priorizar o julgamento dos processos dos candidatos que foram os mais votados. Em todo o Brasil, são 145 candidatos. Aqui no Paraná, são 17. Pode demorar até surgir uma resposta final. Se Foz do Iguaçu terá prefeito eleito, ou se serão convocadas novas eleições. Enquanto isso, se isso acontecer, né, quem assume a partir de janeiro é o presidente da Câmara. Algum palpite sobre quem vai ser? Posso dizer quem não vai ser. Ha, ha, ha, ha. Ah, mas isso eu também posso, né? Eu quero saber se você arrisca algum nome, como o da mais votada, por exemplo, como era feito antigamente, né? Pode ser, Guilherme. Mas as probabilidades são sempre de 50%. Tá, tá, já sei, já sei, já sei. Ou sim ou não. De qualquer forma, muito útil sua participação aqui no programa, tá? Obrigada, Guilherme. Fico até meio encabulada. Imagina, você merece os elogios. Você volta na próxima semana? Se você me pagar o extra. Ou me mandar nudes. Sim. Estou já providenciando o depósito, hein? Esquece todo aquele papo de RH, combinado? Combinado. Um beijo afetuoso pra você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todas as semanas aqui no Front Transamérica, essa vai me custar caro, hein? Ou será que vale mais a pena mandar umas fotos de alguém parecido comigo e dizer que sou eu? Bom, sei lá, né? Vai que ela acredita, enfim. Intervalo aqui no Front Transamérica, seu jesuíno feliz da vida, né? Dedinho na boca pedindo silêncio. Ó, parece que ele vai fazer uma surpresa pra Luciana ali na sala, é isso? Sim! Vai lá, seu jesuíno, seja feliz! Rápido intervalo e na volta, confira comigo a lista de alguns dos candidatos com apelidos, digamos assim, mais pouco comuns, eleitos no último domingo na disputa pra vereador nos municípios aqui da fronteira. É um instante só e já estamos de volta com o Front. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.